397, vento 160 graus, 10 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, vono 397, Letiá. Salvador, muito bom dia, tá 3198, baixar travado, passando Libra. São 3198, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sim, 3198. Dois mil, 738. 738, pista para 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador, pista 10. 2000, 020, vai reportar um localizador da 10. 1208, bom domingo, 397. Controle Salvador, Gona 397. Gona 397, contato do radar, saída da El. Da El, Gona 397. Sierra Lima, no palco correto, justiça 020, confirma o pátio que se encontra, a pista de decola. Depende confirmando a radial da saída 263. Gente, um minutinho pra cópia. Papo de fome, mídia da Novembra. Prossiga para o controle. Papo de fome, mídia Delta Novembra. Papa Uniforme, Índia Delta November, prossiga. Delta November, decolado de Serra November, Eco Eco, com destino a Serra November, Mac Juliette. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, pronto para a cópia. 3 Salvador, GQE, rota direta, nível de voo 160, é um plano Yankee, 160 pode modificar para 045. Saída Arbor, após direto. Recorda pista 17, com primeira curva à direita. Transponder 5441 e o controle Salvador 120, decimal 8. Ui, Gal. Serra Noveno Juliette Kilo, sente que é o tipo de equipamento, eu não copiei. ULAC, uniforme Lima, Alfa, Kilo. Excelente, só altitude solicitada. É, a princípio 2.500. Gente, 2.500 pés para Sierra November Mike Juliette. Acione o código 0236, suba 2.500 pés, o ajuste 1020, o India Delta November. Acionado 0236. E solicita logo o 035. 035, submantenha Delta November. Subirá a Delta Novembro. 140, cruza 210. Xeneme 140, chama Recife 12545, alterna 1685. 145, alterna? 12685. 685, obrigado. Condor 22, chame Recife, frequência 12545, alterna 1685. 2545, 12685. Próxima Juliette, TAM 3198. Autoridade Juliette, portão 02, TAM 3198. Vitax 02, 3198. LS 10, agora no 738. Com 738, livre LS, chama de torre 18-6. 18-6. Bom dia, agora no 738, estabilidade LS 10. 1738, continua a aproximação, reposto externo. Na baixada travada visual no 732. Livre pouso no zero, vento 150 graus, 10 nós, gol no 738. Livre pouso na 10 no 732. Alterno 3325, ou então Ilhéus 1201. Ciente, prossegue com o centro 1251, 13325 e aí Ilhéus 1201-3595. 397, chama Recife 1251, alterna 13325. 1251, 3325, bono 397, bom dia. Zero, aguarde um minuto, escute a informação de uniforme. Retorne a cópia. O Papa Uniforme em dia da Alta Novembro, confirme a sua proa para a Serra Novembro Mike Chulete. Aguarde. Proa 280, solicita o 045. Ok, gente, 280, 045 agora o nível, suba e mantenha. Quando pronto, você estimar de pouso? Estimar de pouso às 15h20. 15h20, gente. Voo no 05, chamou o solo? Alfa Tango, boa tarde, informação de fora, ajuste no 020, confirme o local de sobrevoo. Fono 738, solo 01, no livro à direita, a livrar solo em 121, decimal 9. 3219. Confirma o seu baixa transmissão, 500 pés. Tudo time para cópia. Fala, onde é? 138, livro. Fala, onde é? 738. 738, exato, Alfa, chama a Juliette. Alfa, chama a Juliette. Salvador, gol 1-0 no 5, sem te dar em uniforme. Gol no 0 no 5, correto, ajuste no 020, guarde número 2 para a cópia. Nada, no 0 no 5. Web 5728, chegada Mari, desça o 050. 050 na Mari, 5728 da Web. Sendo utilizado Juliette, portão 05. 05. Ah, Romeu, Charlie, Alfa Tango, pronto para cópia? Utilizado Salvador, Grupo Zulu, roda direta, 1 no mil pés, decolada 17 com primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé, transponda 01170 e o controle Salvador 120, decimal 8. Decola com proa noroeste, confirma? Sete, aguarde pra conexão então. Alfa Tango, solo voltando. Está autorizado decolar com proa noroeste, em coordenação com a torre. Confirma apenas as pessoas a bordo agora. firme, a aeronave chama a Torre Salvador. É, a gente só põe em stand-by o transponder, por gentileza, tá acusando aqui no radar. E para o acionamento táxi de decolagem, você já pode chamar direto o Torre em 18162, ajustando no 020, Charlie Alpha Tango. Voo 0195, ponto para cópia. 0195, prossiga. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, via Upzulu 16, nível de voo aprovado 360. Saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, teste de ferrovia, após autorizado conforme rota. Decola pista 10, com primeira curva à direita, transponder 5445, e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado São Paulo 360, Upzulu 16. Decola Adael, transição Leda, voa direto, Bridger. Primeira curva direita, 5445 é o transponder, 120.8 é o controle, voo no 015. Está confirmada a rota? Firma, a rota é Adael, Leda, Bridger, ok? Interceptor Upzulu 16, após utilizar conforme rota. Adael, Leda, Bridger, está ciente, voo no 015. Correto, tinha ponto para puxar o acionamento, voo no 015. 015. Fatango autorizado o acionamento, observando pessoas aí no setor. Chame para início de decolagem direto do pátio 5, tem condições? Tchalha Fatango, chama para início de decolagem do pátio 5. Utilizado o táxi até o ponto de espera da papai, a porta pronta para o ingresso pelo Serra Lima. Autorizado o ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 1-7. 180 graus 14 nós. Autorizada a decolagem da pista 17. Filoso Serra Lima. É, 320 Guarde para cópia. Charlie Alfatão, o vento 170 graus 14 nós. Reporta fora do solo com proa noroeste. Charlie Alfatão. Web 5728, desça 2 mil pés, ajustão 020, reporte localizador pista 10. 2 mil pés, 1020, vai reportar no localizador pista 28. Controle, bom dia, Papa Romeu aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta, o perfil é boa. Azul 4207, conta para cópia. Bato radar, suba nível 60, sai da árvore. Não. Controle 120 decimal 8. 208, grato. Transponder 5455 e o controle Salvador 120 decimal 8. Charlie Alfa Tango, pro noroeste, confirma do local de pouso. Positivo, Zulu Cabaceiras do Paraguaçu, senhor. Fica 55 milhas, radial ideal no momento, 320. Vicente, está presente em rota, na beira do lago, Paraguaçu. Na escuta 15 milhas fora, Charlie Alfa Tango. Positivo, chama 15 milhas, Tango. Alô, já tem a autorização do 200, né? 1-0-5, pushback em funcionamento. 1-0-5-04, em livre acionamento, pushback em coordenação aqui pro sol, chama pro táxi. Em funcionamento, 1-0-5. Alô, 1-2-0. Eu sigo, 1-2-0. Já tem a nossa autorização pra Recife? 3-5. Autorizado Salvador Recife, via para o ISC 58, nível de voo 390. Saída Puca, transição Caju, decoda 1-0 com a primeira curva à esquerda, transponder 5454 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 30-0 para. Coitão 390 para Recife, ISC 58, Puca, Caju, curva esquerda 54-1208 e o controle voo 1-2-0. Correto, estamos pronto para pushback acionamento, gol 260. Já está pronto, pushback acionamento. 8. Livre acionamento, pushback em coordenação aqui, pessoal, chama para o táxi, gol 260. Chamará. Web 5728, complete LS, torre 18-6. 7-6, boa. Torre Salvador, 5728, no localizador. 5728, continue a aproximação, informe visual com o campo, o vento 160 graus, 1-1-1-9. Gente, já está visual, 5728, vamos lá baixar a travada. Gente, informe baixado e travado, 5728. 3895. Confia? Não, 3895, coordena o nível 360, Guarulhos, São Paulo. Teste tem aprovado 340, vou coordenar pro seu 360, um minuto. Não, eu copio 34 mesmo. 7434? Copia. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Zulu 16, nível de voo 340. Saia da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde interceptorou via Zulu 16, após utilizado conforme a rota. Decolada pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5472 e o controle Salvador 120, decimal 8. Ativo autorizado conforme Guarulhos, São Paulo, nível 340, após Zulu 16, decola da El, Leda. Após bridge, após o Luno, meia rota, plano de voo, após decolada 10 com curva direita, 5472, usando o corte transponder, controle saída 1208, tá 3. Já estamos corrigindo, é da Euleda, direto bridge, após o Luno, meia, após, conforme rota, ok? 24060, chegada a Mari, desceu 050. 050, 4060. Após, autorizado conforme rota, ok? Ok, senhor, foi conforme cotejado. Dael Leda, bridge, após, eu preso Luno 6, rota plano de voo. Correto, chame pronto, tá 3895. Não tá nada. Índia Delta, November, prossiga. 065, sub, mantenha a Índia Delta November, já conseguiu falar com o centro, 1251? 71288, ou então 260, tem um bom voo. Ou 1260. Tem um problema aqui no fim, eles estão passando de volta, estou chamando de volta. A gente chama quando pronto para o pushback, então o Gol 260. Solo Gol 1005 para o TAC. Nosso POB de 113, 113 a bordo, 420 de autonomia, alternativa com fins. Dois ataques à direita via Índia, Alfa. Ponto de espera, torre 1862, ajuste no 020. Gol 1095. Índia, Alfa, no ponto de espera, chama a torre 18.6 com 1020. Gol 1095. Dois oito, solo 20, livre à direita.